flow insano. Eu nem tô ensaiando, eu só tô falando. Essa grana, ela vem sempre que eu mando. Tô gastando algumas barras, mas não tá acabando. Ela grava um vídeo, faz uma homenagem. Quer saber quanto eu tenho feito na night? Gravando drogado igual o Playboy Cardi. Ela é minha Rihanna e eu sou a Sap. Tanta ganja que eu ando meio Bob Marley. Fuma bomba e grava um feat com a Nicki Minaj. Tipo Michael Jackson, minha grana fez um moonwalk. Yeah, ela é bem melhor que a Kylie. Se ele vacilar com nós, vai ser cobrado. Depois que eu importei meu carro, fiquei mochado. Eu levei drogas pra cidade, fui de translado. Piranha, a tua bunda me deixou inspirar. O meu desejo é ir pro state, saco sem dó na stake. O nego não é da embasa, mas dela eu matei a sede. Mulher que presta não tem dele, ela inova na make. Fumo maconha, não vape, meu pulmão tá verde. Tamo embaçado, muito avançado, nego. Nego, fuzil camuflado, cuspiu nos falsos, nego. Acordei estressado e comprei mais sapato, nego. Se ele vacilar com nós, vai ser cobrado, nego. Nem é meu aniversário, mas tem piranha. Tem baseado pra não chapar. Yeah, é que eu tô pouco me fudendo. Preciso otário, só quero uma prancha e mais grana pra eu surfar. De volta no básico, mano, olha o flow insano. Eu nem tô ensaiando, só tô falando. Essa grana, ela vem sempre que eu mando. Tô gastando algumas barras, mas não tá acabando. Ela grava um vídeo, faz uma homenagem. Quer saber quanto eu tenho feito na night? Gravando drogado igual o Playboy Cardi. Ela é minha Rihanna e eu sou WhatsApp. WhatsApp.